pelo holocausto, e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário, como os pães, e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário, como os pães, e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. Meu caminho é de sacerdote a rei. Cura e perdão já recebi, pois o véu se rasgou. Vi a face do meu Jesus e todo o mal. Shekinah. Shalom.